Peace. Zero, reduza para 2309. Boa noite, mestre. Boa noite, mestre. Complete a aproximação ali, chama a torre instaladora em 1198.95. 1895, vai chamar. Torre Salvador, é boa noite, mestre. Boa noite, mestre. Pro repórter externo, baixado pra lá. Repórter lá. Autorizado, pistão 0, 94 graus, meia dúzia. Gente de depósito, gol, nós mestre. 970, reduza para 2109. Pode ir. Importante da Juliette. Ah, você carga 6570, livre LS, chama estabilizado no curso do localizador. LS, não estabilizado, 6570. Boa noite, mesmo. 8, 8, 6. 8, 8, mesmo. Prossiga. Poderia confirmar as condições da pista molhada? Aguarde. Avisa 6570, pista, tu informa, pista seca. Certo, pista seca, obrigado. Mais 970, reduza para 1709. 1970 para 1093. Federal 9970, reduza para 1709. 1970, reduzindo federal. 0073, complete redução até 1709, só seria trânsito para frente, meia dúzia de milhas, um Boeing 767-0300. Tente, voo no 093, reduzindo. ILS, ABSA 6570. Compete aproximação ILS, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, bota a base. Bono 093, leva LS, desça para 12.000, chama estabilizado no curso do localizador. Chama na Bono 093. Nossa, quero descer para 3 mil pés. 3 mil, nossa. ILS, ABSA 6570, baixou e travou. ABSA 6570, Torres. Baixou e travou, fui ali. Autorizado, o número 0959. 7, livre pouso 6570. 3171 na guarda no 3, devido ao azul que fechou no 1. Estabilizou, voo no 093. Pode aproximar a CLS, chama a torre 118, decimal 95. 295, grato, voo no 093. Espera o 9970, livre LS, desça para 2000, chama estabilizado no curso do localizador. Para 2000, chamará estabilizado. 9970. Voo no 093, meia milha para Índia Serra, baixar os checados. Continua, aguarda a pista livre. Aguarda. Foi autorizado no 0 graus, meia dúzia, piste lugar. Livre pouso no 0093. Torre Salvador, azul 4040, campo para ataque, BOB 100, autonomia 02, 55, até na Galeão. 40, 40, direita, ponto espera, reposte pronto. Direita, ponto espera, azul, 40, 40. Machado, travado, estabilizado e LS. Pronto, aproximação LS e chama a torre Salvador em 11895, Sideral 9970. Ainda não escuta do controle, Sideral. Tô em 1895. Obrigado. Tô no 093. Torre Salvador, bom dia, Sideral 9970, baixado, travado, estabilizado e LS. Continue a guarda pista livre, não, não, não, não. 7 horas. Federal 9970 foi autorizado. Ciente, pouso autorizado, 9970. Passa Juliette, parte 3, posição 10. Juliette 3, parte 10, posição 10, né? Aí, Sideral. Sideral. 99754, direito, táxi alfa, reposte o seu Juliette. Reportará, táxi alfa, a porta da tarde. Aí, Sideral. Pode estar 3 a 1 para o táxi, é o mediono 78, autonomia de 3,50, alternando o galeão. Direita, até o ponto de espera, reporte pronto. Direita, pode estar chamada pronta, tá? 3,1, 78. Azul 4040, decolagem autorizada, 90 graus, 59. 2971. Área mantém 3171. Mantém, então 3171. Juliette, postão 10. Juliette para o 10, voo no 093. Sideral, segue o voo, posição 7 do Pat 3. Posição 7 do Pat 3. 4040 ao 57, 1935, boa viagem. Controle Salvador em 119-435, azul 4040, obrigado, bom dia. Azul 4040, passando meio sem peças. Azul 4040, contato radar na decolagem, submarino 340, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Submarino 340, após 2000 pés, direto Leda, azul 4040. Identificação, vê se mantém o 040, chegada bom. Um decolagem autorizado no 0 graus 612, pistola 0, 2013. Iniciando o TAN 3171. Aos 00, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Olá, bom dia, eu tô 3171, decolou na segunda perfil da DAEL 1100. 3171, contato na terra decolagem, subimos até o 360. Após 2000, direto Leda. Confirmando 360 após 2000, qual posição? Posição Leda. Leda, o 3171. 4040, chama sempre Recife, 251, antena 33, decimal 95. 251, antena 33, 95, azul, 40, 40, obrigado. Azul 4201 para Campinas, nível de voo 340 já aprovado, aceita? Ok, então azul 4201 autorizado para Campinas, nível de voo 340. Decola na cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, após voa direto Bridge, onde intercepta Ampla Zulu 16 até Belo Horizonte, voa direto Trive e segue conforme o plano. O transponder é o 5437, o controle em 119.35. Azul 4201, só confirmando, 5437, o transponder, chama para acionamento no portão 2. Azul 71, chame Recife 251, alterna 3395. 251, alterna 3395, 3171. Salvador, muito bom dia, 3890, Foxtrot, coordenação Recife. Chame só 129, por gentileza. 19. Delta 3890, Foxtrot, portão 5, ordenação Recife. Portão 3890, eu tenho 330 aprovado no Recife, aceita? Eu ativo. 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Puka, transição Caju. O transponder é o 5435, controle em 1, 19.35, corteja. 330 na Puka Caju, curvando direita, Upper Whisky 58, 5435, transponder 1935, controle de saída, 3890. A curva esquerda para a decolagem, ok? Esquerda, esquerda. Ok, correto o cotejamento. A informação foi atualizada para Golf. Não teve nenhuma mudança significativa, a não ser a abertura do sol, ok? Chame para o push nessa mesma sequência. Chama nessa para o push, muito obrigado. 3890. Risco 3, 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LF, reposta atualizada. Dado 2000 no 0 no 3, reposta atualizado na 3. Volo 759, desça para 4 mil pés, ajuste padrão, chegada bom, filho. Faltão voador, muito bom dia, o Xanero 6211, Fox 62 com a Golf, para a conta da Leão. Conta da Leão, por favor. O Xanero 6211. O Xanero 6211, informações sobre a Golf, repartindo para a cópia. Temos a Golf e está pronta a cópia, o 6211, querido. Oceaner 6211, autorizado para Galeão, nível de voo 360, saída da L e da Bridge, decola da pista 10, primeira curva à direita. Sai, conversão, rota, Upper Zulu 10, após ASMAP, após direto Úvito, após direto Bravo Bravo Charlie, após conforme a rota do plano, transponder 5440, controle Salvador 199.35. Relativo, tem atualizado então o 360 para o Galeão, decola da 10 com primeira curva direita na saída da L, após Leda Bridge, Hunter Zulu 1-0, Snap Loop do Bravo Bravo Charlie, perdão. E após conforme o plano de voo. 5440 no transponder e na saída do controle 119.35, Ocean Air 6211. Ocean Air 6211, o contagionamento correto, reparte para puxa acionamento. Quem é que vai reportar nessa puxa acionar? 6211, obrigado. Autorizado, Universo 3153. Seu 3153, completa final, cheque o 32-1895. 1895, tá 3153. Comandou, bom dia, tá 3153, uma milha e meia para o céu. Aproximação, ajuste 1013, reporte marcador externo 3, de pouso baixado travado. Botará no externo, baixado travado, tá 3133. Terno, baixa travada, terno 3153. Confirme. Passou externo, baixado e travado, terno 3153. Terno 3153, ciente, confirme visual com a pista. Afirmo, totalmente visual, terno 3153. Terno 3153, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 059. Pouso autorizado, tá 3153. Gol 1093, Golf confere, vamos a cópia. Gol 1093, autorizado para Confins, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Eule da Bridge. Upper do 16, transponder 5447, controle Salvador 119, decimal 35. Gol 1093. Gol 1093, cadenciamento correto, reporte para pushback acionamento. No solo 16, direita, no solo 121, decimal 9. 3219, tá 3130. Só 3890, coordenar que aqui pediu salve, chama para o táxi. Coordenação, Pode me só informação, o 963? A última informação que o senhor falou está transportando órgãos, não compreendi. Gente, 1963. Qual é o chamado para PUSH? Paulo Salvador, está 313. Salvador, 1963, autorizado para registro de alheio. Nível de voo 3 meia zero, decola da pista 1 0, primeira curva direita, saída da Elnida Bridge, Upper de voo 1 0, passa conforme rota do plano de voo, transpondo 5-4-4-3, controle Salvador 1 no 9, decimal 3-5. Gol 1963, com atendimento correto, reparte para puxa acionamento. Autorizado táxi via Juliette para o portão 3. Autorizado Juliette, portão 3, tá? Lima Duna, 1 no 7 Grove. 7-9, desce para 2000, livre Duna. 2000, Duna. Celta 3890, 146, borda 3:30, Fortaleza. Celta 3890, livre táxi via Pátio 1, taxiway Índia para ponto de parada pista na 0, quando laxa de torre 118.95, ajuste de altimetro 1093. V13, Pátio Índia com 1895, obrigado, bom dia. Estabilizando o voo no 759. 759, torre 1895, cheque o trem, bom pouso. 1895, 1795. Salvador, bom dia, voo 759. Duas linhas do externo, estabilizado LS, da 10. Luna 759, bom dia. Continua a aproximação, reporte marcador, trem de pouso, baixado travado. Ajuste 1093. 1093, pontal externo, baixo travado, 759. Delta 3890, ponto de espera da 10, pronto. 3890, bom dia, mantenha a posição. Aguarde o bonde 738 na final. Enter. Passagem externa baixo travado, bom, 759. Bom, na 759, avistado, reporte visual com a pista. A visual, 759. Cona 759, autorizado pouso pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Livre pouso pista 10, voo 1759. Salvador, bom dia, gol 865, automação Golf, para autorização Brasil. Gol 1865, informação em curso agora até as únicas alterações altíssimas, que agora marca 1093 e vento 130 grau 04 nós. Pronto para cópia? Muito obrigado pela informação. Pronto para cópia. Confirme gol 1865, pronto para cópia? Afirmo. Gol 1865, autorizado para Brasília, nível de voo 360, decola da pista 0, curva à direita, upper Zulu 17, transponder 5450, controle Salvador 119.35. Foi confirmada a subida? Armor Elefa. Ok, agora sim, gol 360 autorizado para Brasília. E a presolou 1-7, decola da 1-0, primeira curva direita na árvore, é EFA 5450 no transponder, 119.35, controle ao voo 1865. Gol 1865, contagiamento correto, reporte para posicionamento. Reportamento, muito obrigado, estamos no 28. Então, 3890, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém, 3890. Gol 1759, no solo aos 26, direita, solo 121, decimal 9. 29, branco. 759. Gol 1759, autorizado do táxi via Alfa, repartindo para o Juliette. Alfa, repartindo para o Juliette, 1759. São 3890, autorizado decolar pista 10, vento 160 graus, 03 nós. Iniciando decolagem 10, 3890. sua informação? Oceaner 6211, livre táxi via pátio principal, táxi Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118 decimal 95, altímetro 10013. 1865 para o posto de estacionamento na ponte número 8. Gol 1865, rodando a equipe de Salles, chame para o táxi. Chame para o táxi, gol 1865. Chame o controle 119 decimal 35. Controle agora, bom dia, tá 3890. Azul, Rio 201, após a passagem da Avianca Calda, coordenando com a equipe de sol, chame para o táxi. 890, contato radar, suba para o nível 330, saída Puca. 330, na Puca, está 390. Poderia confirmar alguém que previsto com 759? Gol 1759, porta 1. Gol 1759, pode entrar rapidinho antes do posto do azul, 02? Gol 1759, negativo. Obrigado. 5594, então foi em curso agora até alterações do altímetro 1013, vento 130 graus 049. Pronto para cópia. Trip 5594, autorizado para Aracaju, nível de voo 190, saída Pucajamo Caju, responder 5455, controle Salvador 119, decimal 35. Vento 180 graus, 032. Decola no zero, no 4, cotejamento correto, reparte para posicionamento. No 759, após o Azul liberar o pátio, autorizado o táxi via Juliette para o portão 1. Sim, após o táxi do Azul, prossegue para o 1, no 759. Logou 1865 para o táxi. Estamos com 1.67 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. O 1865, autorizado táxi até através do portão 6. Quando lá, mantenha a posição. Através do... Gol 1093, coordenando com a equipe de sol e chama para o táxi. Gol 1093. Bom dia, gol número 419, acione a identificação dessa via, chegar da ponte, para 4.000 pés, o QNH 1013. 63. Gente, gol 1963, coordenando com a equipe de sol, deixando para o táxi. condições de fazer simultâneo, o contrato dessa companhia no Porto Alegre. A prioridade é do senhor. O 1093 então vai iniciar primeiro e vai fazer em coordenação com o tráfego dessa companhia no 8. Linda da El. 360 da El. Pode guardar ela, né? Linda. Via Índia, o ajuste em Salvador 1013, ponto espera torre 1895, por favor. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Charlie. Alfa, Yankee, Charlie, Pat 3, deck posição, reboque. Pat principal, posição 08. Ciente, aguarde. Correção autorizada, inicial push, reporta a saída do Pat 3. Alfa, Yankee, Charlie, reportará para inglês, Pat principal. Voo 1865, autorizado prosseguir até o ponto espera quando lá, 1895. Nove, descida ao nível 050, chegada Mari. Estou 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-3 nós. 1-8-6-5 tem livre táxi via Pátio 1 no táxi Índia para o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá, chame torre 1-1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-3. 1-0-1-3, 1-7-2, 95, 1-8-6.